Na noite de sexta-feira, dia 22 de março, um homicídio foi registrado na cidade de Ilhota. O crime ocorreu por volta das 21 horas no bairro Vila Nova. A polícia militar foi acionada por populares, mas quando chegou ao local, a vítima já estava morta. Driane dos Santos Castelain, de 18 anos, foi alvejada por pelo menos 5 tiros, que teve perfurações na cabeça. O Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos dá mais detalhes sobre esta ocorrência. Populares avistaram essa feminina caída na via, ligaram para a Polícia Militar, já desconfiaram que seria alvo de algum homicídio. Ao chegar lá, a Polícia Militar constatou que realmente estava em óbito, ainda foi acionado os bombeiros também, conjuntamente, né? O bombeiro que verificou, né, na verdade. E foi feito então um isolamento e aguardou a Polícia Civil para fazer a investigação sobre o caso. Era uma jovem de 18 anos, Major? Sim. Era uma feminina, porque tinha 18 anos. Por enquanto, a Polícia Civil está investigando os motivos do crime. Aí a PM já acionou a Polícia Civil e o IGP também para acompanhar a sua ocorrência. Sim. Sempre nos casos aí onde há um encontro de um corpo, onde há um possível homicídio aí, a de responsabilidade, né, da perícia por parte da Polícia da IGP, né, e a Polícia Civil é quem conduz as investigações aí para tentar descobrir os autores. Major, nas primeiras informações é que a jovem foi alvejada com no mínimo aí 5 disparos e perfurações na cabeça. Sim, aparentemente, informações aí dizem que o masculino de moto teria efetuado disparos contra ela, aproximadamente 5 disparos aí que teriam atingido aí a cabeça da vítima. E a Polícia Militar não conseguiu encontrar o homem que efetuou os disparos? Não, infelizmente aí foi demorado a acionar a Polícia Militar nesse caso, né, foi quase uma hora após o fato, então não foi possível aí realizar buscas com eles. Nós conversamos com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre um homicídio atendido na última sexta-feira, dia 22 de março, na vizinha cidade de Ilhota. Gil Dias para a Rádio Sentinela.